Ó a cara da malandra que acabou com a minha vida. Ó a cara da malandra que acabou com a minha vida. Toda bonecazinha com coração de bandida. Toda bonecazinha com coração de bandida. Ó a cara da malandra que acabou com a minha vida. Ó a cara da malandra que acabou com a minha vida. Travando, travando, travando na descida. Tá travando, travando, travando na descida. Ó a cara da malandra que acabou com a minha vida. Travando, travando, travando na descida. Tá travando, travando, travando na descida. Ó a cara da malandra que acabou com a minha vida. Eu já superei legal, tem uma pra cada dia. Mas em off no escurinho, é claro que eu pegaria. Só vamos sacar garrafa, pegar seu té no tapete. Só tapão na raba dela e cama bate na parede. Tá travando, travando, travando.